Já sei dos lugares onde não quero ir. Ouvi os alarmes que disparavam em mim. Ciladas de ontem não me deixavam ouvir. A voz que eu vi no sonho e me trouxe até aqui. Vou adiante, pois a voz que me chama é a canção do canto de quem ama. Vou adiante, o amanhã chega agora, vem com as asas da paixão, num vento tão bom. Es la canción de Antonio Carlos Jobim, una de las canciones más impresionantes del maestro de la música brasileña. Y hoy vamos a tener aquí en el programa una cantante que tiene ese nombre, precisamente, Luisa. Estamos con su disco aquí que estamos lanzando aquí en España. Y vamos a escuchar un tema de ella, en algunos instantes vamos a dejar que tome un poquito de agua, que se llama Tudo Certo, que es el tema número 2 del disco que ella nos ha traído hoy. Luisa Posse. Preparaos. Certo. se seu sorriso incerto muda o meu olhar, meu jeito de falar. Junto de você fica tudo bem, fica tudo, tudo certo. Estamos com Luiz Aposse na 100.4. Queremos, pues, dizer a vocês que é um honor muito grande para a Movida Brasileira poder disfrutar da presença desse pedaço de cantante que está tendo muitíssimo êxito em Brasília. É um artista muito querido por el público. Además, canta, faz versões de canções em inglês, a parte das suas, maravilhosamente bem. Luiz Aposse, bom dia. Bom dia. Você quer falar em português ou em espanhol? Puedo mezclar un poco, sí. Porque... Portuñol. Portuñol. Vamos a lanzar en España por primera vez el portuñol de Luiz Aposse en directo. Pela primera vez, porque en Brasil para hablamos con las personas de España y Argentina a través del portuñol, porque no sabemos hablar español. Entonces improvisamos. Improvisación, la improvisación del brasileño. Sí. La verdad. Los, tus fans de la Embajada de Brasil... que estão escutando o programa, incluso na cocina da embaixada, han solicitado que te hiciéramos uma pergunta. O que você achou de contar com Maria Gadú na música Secret do grupo Marrom 5? Ah, foi muito legal, improviso. Ela estava no meu show e cantamos Secret, que é uma música que as duas gostam muito. Mas foi muito improviso. Luiza, tu família... A parte de tu madre, ¿son músicos también? No. Mi madre es una cantante en música, mi padre también. Ah, entonces. Sí, pero la, su familia no, la familia de mi mamá no es. ¿Y tú eres Poncha Aérea, que dijiste? Yo soy Poncha Aérea. ¿Naciste en Río, te criaste en São Paulo? Nací en Río, fui criada en São Paulo, voltei a morar no Río, mas amo São Paulo, amo Río, então me considero das duas cidades. E esse trajeto Rio-São Paulo de avião é a famosa Ponte Aérea, né? Então eu digo que eu sou Ponte Aérea, mais que qualquer um dos estados. Estamos com a Ponte Aérea Luiz Aposse, aqui na 100.4. Essa música que a gente acabou de escutar, aqui, que é Tudo Certo. É, tá tudo certo? Tá tudo certo. Certíssimo, graças a Deus. Como é que tá o Brasil? Fala pros brasileiros aí, você que acaba de chegar. O Brasil tá daquele jeito, né? A gente improvisando daqui, todo mundo, um povo sofrido, mas um povo feliz, um povo que tem que se virar muito, que não tem garantia de nada, mas continua tendo fé e na luta, na batalha, muito feliz. Continua lindo, mas também sendo afetado por essa revolta da natureza, né? Campo Grande, agora a gente tá vendo que teve as enchentes, uma enchente horrível. Então acontecendo essas coisas, esses fenômenos, né? Teve o terremoto do Chile, isso tá afetando, a terra inteira tá afetada, o Brasil também, mas estamos sobrevivendo. Pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Muitos ouvintes vão perguntado por que se vais atuar, não? Por exemplo, quando hemos publicado a notícia de tua presença no programa, la publicamos no blog, muitos perguntaram onde seria a atuação. Lo que, de verdade, nos deixou impressionados a Sara e eu, porque não esperávamos que fosse passar isso, não? La atuação, vocês chamam a atuação de concerto, show. Ah, eu quero muito, tenho muita intenção de vir para cá atuar. Cantar. Has gravado alguma coisa em espanhol alguma vez? Não, eu gravei uma versão de Jorge Drexler, que é Me Haces Bien, e gravei Me Faz Bem, que Paulinho Mosca fez a versão para mim. Mas em espanhol não gravei nada. Tenho muita vontade, mas acho uma ousadia de gravar Graças à Vida. Tenho muita vontade, mas é uma ousadia, então tem que fazer com calma e cuidado, porque eu sei o peso e a importância dessa música. E gosto muito. Então eu tô estudando ela pouco a pouco para fazer uma versão que faça sentido e relevância. Eu tivesse uma pergunta que é fácil de contestar. Qual é a canção favorita tua, que não seja tua? Assim, uma canção que has versionado a lo mejor ou que queres versionar todavia e que te hace ilusão, que te gusta muchísimo. Qual é? Há alguma que tu dices, me gostaria de haber compuesto esta canção? Muitas músicas. Então é melhor não falar, porque senão não teremos tempo para isso. É, sim. Mas acho que podemos usar de exemplo o Graças à Vida, com certeza. Tem uma música que do Chico Buarque que se chama Pedaço de Mim, que minha mãe gravou. E essa é uma das que eu gostaria de ter feito também. Duas, vai, para não complicar. Duas, é. E tem falado do Chico Buarque também, né? Temos que falar dele. A primeira música, Voa Adiante, aqui do disco. Hemos escuchado Voa Adiante ya, Sara? Sí, es sí. Preciosa. Ah, me gracias, encanta. Gracias, Sara. Esta é a música de trabalho no Brasil agora. Estamos indo muito bem. E gravamos esta música, na segunda versão, com Olodum. Olodum? Sim, gravamos com eles em Pelourinho. E foi belíssimo, belíssimo concerto, atuação. Essa música é de Lucua Kansa, que é um compositor franco-africano de Congo. Pero vivia em Paris. É meu amigo. Chico César versionou para mim. É a segunda vez que isso acontece, que o Chico faz uma versão do Locua para mim. E ele sempre escreve o que está acontecendo na minha vida. Ele fala que ele se transporta para o mundo Luísa e escreve o que ele acha que eu escreveria. E isso aconteceu com Voa Adiante e com Adeus Menino, que está no meu terceiro disco. Queixo Caído é o tema que a gente vai escutar agora. Ah, que ótimo essa música. Por que você... Essa é uma composição de... Minha. É uma composição sua, você ficou de queixo caído. As mulheres bonitas também deixam o queixo ficar caído. Eu acabo de ficar sabendo disso e eu não sabia. Queixo Caído. Ah, agora eu fiquei curioso. Vamos escutar a música. É o tema do disco, né? Bons ventos sempre chegam. O refrão é isso. Vamos ouvir. Música, o melhor jeito de saber é ouvir, né? É. Vamos lá. estamos aqui falando que as canções que compõe e grava Luiz Aposse são estupendas, na verdade. Eu estou muito impressionado com o trabalho que he descoberto, graças a nós mesmos, que sempre estamos mandando informação de Luiz. O primeiro disco de Luiz que chegou à Movida Brasileira vindo através de nós mesmos, que é a produtora que está em Rio. Sim, senhor. Que estuvo... É acertado. Ponto. O tema Toda Vez... Toda vez, por quê, Luísa? Estávamos falando antes, porque Luísa, isso é uma informação importante para os ouvintes, Luísa, que Luísa gravou uma canção de Roberto Carlos em um disco que várias cantantes brasileiras, mulheres, han interpretado um tema do rei Roberto Carlos. Como Roberto Carlos é tão conhecido, é o rei aqui na Espanha, queremos saber que canção e que nos cuentes coisas de como ha sido a gravação, o que ha passado. A gravação foi incrível, um dia para lembrar para o resto de minha vida. Este projeto se chama Elas Cantam, Roberto, e ele chamou cada uma que está no projeto. E eu cantei com minha madre Canzone per te, do Sergio Endrigo, que o Roberto acabou ganhando o festival com essa canção, em, se não me engano, 68. Sim. E eu cantei com a minha mãe Canzone per te no Teatro Municipal de São Paulo. Nesse dia que foi tão especial, e ser convidada pelo Roberto e ficar perto dele, ouvir as coisas que eu ouvi, foi realmente foi muito incrível. Foi um dia para ser lembrado. Quanto mesmo. Tempo durou essa gravação? Foram dois dias, né? Um dia de ensaio e o outro dia de gravação e making off. E para saber onde é que entrava, onde é que não entrava. Porque eram muitas cantoras. Não, muitas não. Foram quantas cantoras? 14? É, 14 ou 12, não me lembro agora direito, fazer essa conta no ar é meio difícil. Mas, então foram 12 cantoras e dois dias de gravação. Foi muito incrível ficar perto dele, cantar. E depois no final, todas cantaram com ele, Como é Grande Meu Amor por Você. Cada uma ia lá e se declarava pra ele, abraçava, e foi uma grande brincadeira, foi uma zoeira no final. Vale a pena assistir esse DVD. Ah, tá em DVD. Tá em DVD, acabou de sair no Brasil agora, Vou mandar em todas as lojas. Elas cantam Roberto. Elas cantam Roberto. Então, já sabemos que Luiz Aposse gravou com Roberto Carlos ali em Brasil. Aterrissou aqui na quinta planta do Círculo de Belas Artes nosso companheiro de lusofonias, Amable Gonzalez, que é nosso amigo, colaborador, psicólogo, filósofo e astrônomo. Nossa! Buenos días, amigos. E tem seguramente alguma pergunta. É um prazer estar contigo. Prazer é meu. Pues haz tu pregunta que querías hacer, ¿o tienes algo preparado o qué? ¿O no? Sí, tenía algunas cositas preparadas. ¿Quieres un poquito más de tiempo? Sí, un poquito. Pues Sara, ¿tienes alguna pregunta tú? Bueno, la verdad es que me gustaría saber qué haces en España ahora mismo aquí. ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? Vim grabar un programa que va a estrear en Brasil, pero una emisora de televisión. Por eso estoy acá. Aproveitei que estava vindo para fazer todos os contatos e trazer minha música para cá também, que tenho muita vontade de atuar aqui. A verdade é que eu escuchado tua música e me encanta. Ah, tens uma voz muito, muito, muito bonita. O que te parece se escuchamos uma canção mais de Luiz Aposse? Sim, sí, agora vem Toda Vez, que ele disse que é uma canção... Como la definirias? Como defino Toda Vez? Não sei como... Como Toda Vez. Como Toda Vez. Como Cada Vez. Como Cada Vez. Cada vez pode ser a última. Com sabor de primeira, no melhor. Escutemos. Toda vez que eu chego, não espero tanto de nada. Sempre que muda, toda vez que eu chego, minha pressa é pausa em movimento. Pensei. Sempre não muda. chego. El número 13 es un buen número, según Zagallo, el ex entrenador de la selección brasileña, el único hombre en el mundo a ganar 4 mundiales de fútbol, y que es un fuera de serie. En el número 13 del disco de Luis Aposta, que estamos lanzando en el programa hoy, está el tema Paisaje, que es un tema donde él toca el piano. Cuéntanos un poco sobre esa historia. Esa canción tiene una vida muy interesante, porque yo comencé a hacer ella a capela, olhando. Mirando de minha janela, estava olhando para baixo e vi uma família entrando no carro e comecei a escrever, a cantar já com a melodia, aquela letra. E mandei para o meu parceiro Dudu Falcão por e-mail. E não chegava, não chegava, não chegava. Dava que não estava chegando. E à noite ele me ligou e falou: "Você me mandou uma canção pronta." Falei: "Eu não sabia nem que eu tinha conseguido te mandar, quanto menos pronta, porque eu fiz metade." Ele falou: "Não, mas alguém fez então, porque não fui eu. E eu sei que veio do além." E quando ele começou a cantar para mim o resto da letra, era tudo que eu tinha acabado de dizer pro meu primo que estava morando comigo. Então eu comecei a chorar copiosamente, foi uma coisa assim incrível. E a gravação dela também, acabou que o Dudu tá tocando violão e eu tocando piano, porque eu queria... Na verdade eu gravei esse piano para mostrar como eu queria e depois fui ver que realmente não dava para ninguém tocar. Não é... É muito... minucioso. E essa música é muito importante para mim, me toca muito. Então vamos compartilhar esse momento, os 130 mil ouvintes que teremos aqui agora mesmo, e também os companheiros que estão aqui, Amable, Sara, Dani Duran, o homem que supo amar e agora sabe calamares, Junior. Assim que vamos compartilhar todos juntos a canção Paisagem, que é paisaje em espanhol. Em alguns instantes, Amable González já está preparando suas perguntas e vamos estar com ele. Escutemos, mientras tanto, a música. De longe na paisagem tudo é tão perfeito, tudo é tão normal. De perto toda coisa linda mostra algum defeito e eu me sinto igual. Eu e você descobrimos a pólvora. A diferença nos faz tão bem. Somos os mesmos há milhões de anos, amantes, errantes, humanos. Eu guardo as lembranças em fotografias, tudo é de papel. Se eu já soubesse antes, eu te contaria sonhos de aluguel. Você já moramos no mesmo céu. Nossas estrelas combinam. Fomos os mesmos até hoje de manhã. Seus olhos de mar me fascinam. E agora me conta o que aconteceu, que eu ando encostando os meus sonhos nos seus. Em fotografias, tudo é de papel. Se eu já soubesse antes, eu te contaria sonhos de aluguel. Eu e você já moramos no mesmo céu. Nossas estrelas combinam. me fascinam. E agora me conta o que aconteceu, que eu ando encostando os meus sonhos nos seus. Horas e 45 minutos, já acabamos de descobrir que nossa queridíssima Luísa Posse le gusta Almodóvar, porque has visto alguma película dele? Muitas. Pois, ele adora. Pois, é que, claro, não sabes, mas ele é um dos ouvintes generalmente do programa. Olá, Almodóvar! Tienes aqui uma fã tuya, Pedro. Tu queres ser uma chica Almodóvar também? Sim, olá! A lo mejor te pide uma canção para alguma película. Oh, adoro, Almodóvar, adoro, adoro, adoro. Qual película dele que mais te gusta? Ah, que mais me gusta? Difícil de ser. Não consigo dizer agora. Pero, como é aquele filme que Penélope Cruz fez? Estou esquecendo o nome. Que ela canta uma canção muito... Volver. Volver, volver. Gracias. Este filme me marcou muito. Porque é triste, é alegre, é engraçado, é mágico, é real, tudo ao mesmo tempo. Ele é muito intenso, adoro, muito passional. A paixão, nos dimos conta aqui que a paixão é o que move Luísa Posse, porque a gente compôs essa canção que acabamos de escutar por a paixão. Sí, com certeza, não? Uma paixão. Graças a la vida é tu canção preferida, não? Sí. Ou seja, por... Vas vendo detalhes de ella que notas que es una chica apasionada. La pasión la mueve. Con certeza. Es española, sí. Esa niña. Esa niña tenía algo de española o de italiana. La pasión está con ella, amable. Sí, sí. Cuéntanos algo, amable. ¿Tienes alguna cosa para decir? Pues que esperamos verte pronto aquí tocando. ¿Cuándo va a ser posible? Yo no sé ainda, pero así que eso ver, aviso a todos. Quiero mucho que sea en breve, que sea rápido. Actuar aquí. Bueno, Ángel, antes te esperamos que... Gracias. ...que vengas a tocar aquí en España. Gracias. Yo también estoy esperando. ¿No has tocado en Europa hasta ahora? Ahora ainda no. Fiz un trabajo en Portugal que vendí disco de plata y fue muy bien aceito lá. Entonces también no sé, podemos hacer conciertos lá. E acá também quero muito. Vamos, vamos a ver. Te gusta Madrid? Muito, é muito bonito, muito belo, a arquitetura e as pessoas. Estou encantada, muito encantada. Tenho pouco tempo acá porque tenho que voltar para o Brasil por causa dos concertos, mas estou amando. Todavía não conhece a marcha madrileña, a noche. La noche, ainda la não. Marcha, ¿no? Tú, hoy, me voy a conocer hoy. Vamos levar a Luísa Posse de marcha. Así que estar atentos, vocês que estão escutando aí, os artistas, que há muitos que escutam no programa. Vas a conhecer bairro que se chama Barrio de Malasaña, que é onde vão todos os artistas, os diretores de cine, os atores, os músicos. É um bar boêmio, anárquico, de toda a vida, que tem uma história bem bonita. Logo te contaremos a história de Manuela Malasaña. E alguma sugerência que haga Sara, claro que sim. Sí, vamos. Chueca, por exemplo. Chueca, que é o barrio bien, gay barrio de Madrid, por excelência, que está aqui ao lado, aí onde vês tudo isso é Chueca. E é o barrio gay de Madrid, que é super festeiro, muita movida e muito bom. E muito colorido. E muito colorido. E misto também. Por supuesto. E já é misto, não só é gay. Não, não, para nada. Aí cabe todo o mundo. Aí cabemos todos. Sí, eu he visto, por exemplo, eu he cenado com Ronaldo em Chueca, e com Beckham. O sea, no es un sitio que... Es marginal, no es marginal, no, mucho no, menos. No van, es un barrio... No van los solitos gays. Yo quiero conocer... pena que tengo solamente esta noche, porque tengo que volver, porque quería más, es más. Es que tienes más que acostumbrarte con la historia de las personas que han nacido para ser princesas. ¿Entiendes? Es solo una noche. Vamos a escuchar un tema más tuyo. Sí, vamos. Cantar la canción número 7, ¿puede ser? Puede. Es que el número 7 me gusta mucho. Pipoca contemporánea, eso me va a gustar. Seguro. La 7. Sí. La 7, please. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando, e aos compassos de uma canção te acordar, talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas, ou um passado feliz. Com alguém cantar quase sempre nos faz recordar sem querer um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão. Depressa ir-se embora a saudade que mora no meu coração. A mí me gustan mucho las palomitas y ella tiene una canción dedicada a las palomitas aquí en su disco, la canción número 9, que es mi número preferido. Yo quiero saber, Luisa, ¿por qué esa canción Pipoca Contemporánea? ¿Qué se llama? Esta canción es de una chica que se llama Mileni, una compositora que mora en Portugal. Essa música é uma música estranha, em 7x8, um ritmo estranho, e eu adoro ritmos estranhos. E ela tem uma letra também que não é conjugado certinho como português, né? Ela tem um monte de licença poética. E aí a gente fez uma batida muito louca pra ela. E aí Pipoca Contemporânea. E não fui eu que dei o título, mas adorei esse nome. Pois vamos escutar Pipoca Contemporânea e preparar-nos para quê? Porque Luísa va a venir a actuar en España, en Madrid, en Barcelona. Así que estar atento. Escuchemos Pipoca Contemporánea. Ser assim. ser triste pra mim. É quando a areia se espalha que penso em você, porque o grão se separa sem se arrepender. Saudade só tem quem penso porque as coisas eram só noite antes de ser. Chegamos ao final do nosso programa, esta é a primeira visita, não será a última. Queremos que nos digas que queiras para os espanhóis que estão escutando o programa, para os brasileiros também. E queremos também que digas que última canção queres que suene, claro. Que não hemos puesto, claro, que te haga ilusão, que a gente comparta contigo essa emoção de estar aqui em Madrid por primeira vez. Sim, sí, então calma, tem muitas coisas para falar. Queria dizer que estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui hoy en Madrid, conocer ustedes todos aquí en la ciudad, que es muy, muy bonita. Quiero volver en breve, rápido. Quería mandar un beso para la comunidad brasileña que mora aquí. Un beso para todos ustedes, muy cariñoso. Y para ouvir, para fechar este programa maravilloso, quiero ouvir la música Eu Espero. Queria compartilhar com vocês. Temos o clipe no meu site www.luisaposse.com.br. E Twitter, arroba Luisa Posse. E nós esperamos tenerte pronto aqui também. Graças, tu és muito amável. Tu te lo mereces. Sara Vilheiro, tens algo a dizer? Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido um placer conocerte e esperamos verte pronto nos conciertos aqui em Madrid. Gracias, Sara. Gracias por todo. Era que consegui todo que estamos aqui agora. Sem ela não éramos nada. O fichaje del verano passado, Sara Vilheiro. Para a movida brasileira.